existe um livro do Isaac Asimov, a trilogia da Fundação, que se passa num futuro muito distante, há mais de 20 mil anos do tempo presente, onde os habitantes do Império Galáctico praticamente esqueceram o que era a Terra. O planeta de origem da humanidade, no livro de Asimov, passa a ser apenas uma lenda, no meio de tantas outras, sobre a criação e o começo da espécie humana. Durante o livro, o Asimov nos leva a discutir o que de fato é história e o que é apenas uma lenda, onde as lendas se confundem com as histórias e as histórias se tornam mitos. É mais ou menos sobre isso que começamos hoje uma série de episódios sobre personagens que a lenda confunde com a realidade. Hoje falamos sobre Ragnar Lothbrok. Meu nome é Douglas Dias. Aquele que nada vê cego. Eu sou o Paulo Vitor. Estamos começando o Lendas de Boteco. Para começar essa conversa, eu acho importante a gente separar o que é viking e o que não é, porque tem uma confusão geral na cabeça do pessoal quanto a isso, né? É, viking é quem tem chifre na testa. É, a maioria acha que é um povo que vivia bêbado com aquele capacete de chifre que não tem lógica nenhuma, né? Era mais ou menos isso, né? Eles viviam bêbados, só não usavam o capacete de chifre na testa. E nem era um povo, né? O chifre era pra beber, né? Vikings eram chamados os habitantes da Escandinávia, da Península Escandinava e da Dinamarca por volta do ano 500 até o ano 1000. Tá, PV, o que exatamente é a Península Escandinava? A Península Escandinava constitui a Suécia e a Noruega. Ou seja, os vikings é o que hoje a gente chama, aliás, é o povo que vive onde hoje a gente chama de Suécia, Noruega e Dinamarca. Isso, a Finlândia não faz parte da Península Escandinava, eles não eram escandinavos, eles eram outro povo fino. Os vikings eles eram compostos por vários povos, entre eles os suecos, que o nome se manteve até hoje, os danos, que fundaram a Dinamarca, e os norsos, ou nórdicos, que fundaram a Noruega. E deles que saíram, né? Dos nórdicos, por exemplo, saíram expedições para Islândia, chegaram à Groenlândia e até a América do Norte, na Península de Labrador, no Canadá. Aí eu acho que eles viram aquele bando de índios jogando rock no gelo, ouvindo Rush e pedindo desculpa e voltaram. Viking, no final das contas, não são povos, né? Não, viking era o ato de sair para saquear cidades, né? Ou mosteiros, no caso da Inglaterra. E como ali só tinha jeito de viajar através de barco, né? Por isso que caracterizou os vikings, esse povo nórdico que andava em barco e saqueava isso. Cidades costeiras. Isso, e um barco longo que ele era capaz de andar tanto em rios, no mar aberto e nos fiordes da Península Escandinava, que são muito difíceis de navegar, porque são montanhas com o mar no meio, é um negócio muito complicado. É nessa época eles já usavam cabeça, essas coisas assim nos barcos para enfeitar? Já, isso é um costume pagão para poder espantar maus espíritos e monstros e qualquer outra coisa. E eles foram os últimos povos na Europa a perder o paganismo, à exceção dos Balcãs. Tanto que por volta do ano 1000 houve cruzadas para o norte da Europa para poder cristianizar. É, e é nesse período que aparece o William, que era um viking e tornou-se rei da Inglaterra. Isso. Os vikings, né, eles dominaram a Inglaterra, um pedaço dela, grande dela. A Alemanha, que eles fundaram o povo alemão. A Normandia, a França, um pedaço dela também. E eles quiseram ir até a Itália. Não foram, mas quiseram. Eles queriam comer pizza. A nossa história começa com um viking sueco. E não dinamarquês. Aliás, provavelmente sueco, né? É uma das discussões que a gente vai ter hoje. É difícil situar esses personagens. Onde eles viveram. Até em período de tempo é difícil da gente posicionar exatamente esses personagens. Uma outra coisa que também dificulta, porque os reinos naquela época, eles estavam sempre em batalha. Então, às vezes o cara nasceu na Suécia, mas o reino dele era da Dinamarca, e depois virou Suécia de novo. E aí vira aquela bagunça toda. na verdade, a gente não tá, quando a gente fala de Sueto, de norueguesa, a gente não tá falando do território em si, né? A gente tá falando mais do povo. As lendas contam que Ring era um rei sueco. Só que aí começam os problemas. Ao contrário do Ragnar, depois de Eric e outros tantos dinamarqueses, suecos e noruegueses famosos, existe muito pouca informação sobre ele. Existem alguns registros de que existia um Sigurd Ring Saga, ou seja, a história do Sigurd Ring, só que esse documento se perdeu. Então, a única coisa que a gente sabe sobre a história do Ring é que, primeiro, ele foi o pai do Ragnar Lothbrok, e segundo, que ele teve uma participação muito importante numa batalha entre Suécia e Dinamarca, que chamou-se Bravir. Essa batalha é bem interessante, assim, porque não foi uma batalha... foi uma batalha que envolveu toda aquela região, mas, segundo a lenda, ela não foi uma batalha por terras, por riqueza, nem por nada. Existia um rei que ele estava muito velho, ele já estava... segundo a lenda, ele estava com 150 anos de idade. Começam aí aquelas discrepâncias, né? Tem alguma coisa um pouquinho errada aí, mas... Mas com certeza ele foi um cara longevo no tempo dele, né? Ou seja, 50 anos, né? Algo assim, subtrai 100. Mas segundo a lenda, esse rei dinamarquês, ele já estava muito velho e ele estava com medo de morrer de velhice. Ele precisava de morrer em guerra para ir para Valhalla. E ele era vassalo do Sigurd Ring. Aí ele meio que pediu pro Sigurd pra eles entrarem em guerra. E aí eles entraram em guerra. Poxa, não podia ser só um duelo, não? Depende da localização que você nascesse. Tinha que ser em batalha de guerra. Tinha que podia ser em duelo. Tinha lugar que bastava morrer com a arma na mão. Então varia de lugar pra lugar, da crença pra crença, de vila pra vila, na verdade. Porque não tinha nada escrito, né? Não é... como a religião hoje é sistematizada, era tradição oral, varia, se bobear de família para família. É um dos problemas que a gente tem sobre os povos nórdicos de forma geral. Praticamente ninguém sabia escrever. A gente tem muito, mas muito pouca mesmo, informação confiável sobre esses povos. E as informações escritas foram escritas por monges, né? Exatamente, então tudo que a gente vai falar passou por essa distorção de ser um povo de fora, vendo os vikings, e também por essa distorção de ter muito pouca fonte. Então a gente não consegue bater as coisas para saber o que era fato e o que não era. Sim, basicamente escrito daquela época, você tem pedra de túmulo e marcação de território. Assim, aqui acaba a fazenda de fulano, aqui começa de ciclano. Você não tem muito mais que isso e talhado em pedra, você não tem textos nem nada. Mas beleza, se não tem nada escrito, de onde que vem essas fontes? De onde que vem essas informações que a gente tem? De monges que, como eu falei, teve cruzadas para aquela região, né? E alguns desses monges tentaram salvar a cultura local dentro dos mosteiros, porque senão ia ser destruída, porque a gente sabe que o cristianismo tinha muito disso, né? De destruir a cultura do outro. E aí eles escreveram as sagas. Então você tem a saga escrita de dois jeitos. Esses monges foram islandeses. Além disso, no caso dos vikings, particularmente desse período, do século IX até ali para o século XI, a gente tem uma vantagem de que eles começaram a invadir França e Inglaterra. Então a gente consegue traçar um paralelo entre a história deles e a história inglesa e a história francesa, que são histórias muito mais bem documentadas nesse período, exatamente por causa dos monges cristãos. Quando o pai do Ragnar, né, o Ring, morre, o Ragnar então ele assume o reino da Suécia e da Dinamarca, que era o reino do pai dele. E ele, por ser um rapaz muito novo e tal, os jarls dele, jarls eram os nobres, né, nórdicos, eles contestavam muito as suas terras. Então eles viviam invadindo, desafiando o Ragnar para duelos. Com isso ele perdeu grande parte do território que o pai dele e os antepassados dele tinham dominado. Né, e ele ainda não tinha criado um nome famoso para ele. Foi quando daí surgiu a lenda, né, dele conquistando a filha de um dos jarls deles. dos Jarls dele, né, o Jarl Harald, ele tinha uma filha que era considerada muito bonita, que era a Thora Heart of Town. Ele, né, presenteou essa filha quando ela nasceu com uma cobra filhote, que foram alimentando. À medida que a filha envelhecendo, a cobra também ia se desenvolvendo. E chegava no, na época de casar da filha, a cobra já se alimentava de um boi por dia. Com isso, ele fez a promessa de que ele ia dar a mão em casamento para a filha dele, de quem conseguisse vencer a cobra. Nisso, o Ragnar resolve ir, né? E ele vai carregando um escudo, uma lança e uma espada. Quantas mãos que ele tinha? A espada na cintura. É, né? Isso, isso aí era um estilo de luta que eles faziam. Era sempre assim, começava com escudo, lança. Isso. Quando se aproximava, né, pra luta mais corpo a corpo, eles largavam a lança e pegavam a espada. Isso. E daí no navio ele trocou de roupa, pegou uma roupa com capuz, uma camisa larga, uma calça larga. Foi daí que surgiu o nome Lothbrok, que é calça larga, né? Pera lá, então não é só três mãos que ele tinha pra carregar o escudo, a espada e a lança. E ainda tinha que segurar as calças. Tinha que segurar a calça também. Você lembra do capítulo do Pica-Pau, que o cara fica soluçando e segurando os troncos de madeira? Ele resolve enfrentar, né, a cobra. A cobra solta uma baforada de veneno, aquela coisa bem mitológica, né? Que a cobra solta veneno igual um dragão, cospe fogo. Ele defende com o escudo e perfura o coração da cobra com a lança. Quando a cobra cai no chão, ele arranca a cabeça com a espada, entrega a cabeça da cobra pro pai da Thora e casa com ela. Com ela, ele tem dois filhos, o Eirik e o Agnar. Após a morte de Thora, então Ragnar conhece Asum, que era filha de Sigfrid e de Brihilda, segundo as lendas. Pois é, esse Sigfrid é inclusive aquele Sigfrid que matou o dragão Fafnir, se ninguém tá ligado em que é. Eu só lembro do Cavaleiro do Zodíaco, cara. Cara, esse Sigfrid é a versão nórdica da lenda do Aquiles. Ele mata o dragão Fafnir, não importa o motivo agora. E ele se banha no sangue do dragão e ele fica invencível. Menos nas costas, que é onde cai uma folha na hora que ele tá se banhando com o sangue do dragão. E aí as costas ficam vulneráveis, enquanto o resto do corpo dele é imbatível. Ele é a versão nórdica do Aquiles. E ele morre com uma lança nas costas. Como eu falei, eu lembro disso do Cavaleiros do Zodíaco. Pois é. O Aquiles só foi mais embaixo. É, o Aquiles foi segurado pelo calcanhar, né? E aí a gente começa com aquele probleminha, né? Onde que é lenda e onde que é história? Ó, eu garanto que o dragão não é história. É, eu tenho as minhas dúvidas. Eu já vi alguns dragões andando por aí. Mas voltando ao assunto, claramente a gente tem várias passagens que são lendárias, mitológicas, envolvendo dragões, cobras gigantes, etc. Mas a gente também tem algumas passagens que confundem com a realidade. Por exemplo, dos filhos que o Ragnar possivelmente teve com Thora, o Eric e o Agnar, a história do Eric é muito bem documentada em relação a invasões da Inglaterra. Então, assim, não se sabe se ele de fato foi um filho de Ragnar, Lothbrok, ou se foi incorporado como filho depois, no meio das lendas, né? Mas o Eric é um personagem real. E a gente encontra ele, por exemplo, lá nos livros do Bernard Cornwell, que é o Eric e o Ivar, que são aqueles dois irmãos lá no início daquela série das Crônicas Saxônicas, que estão invadindo a Inglaterra. São os mais fodão lá no começo. E também tem aquilo que a gente já comentou, que as pessoas lá, os líderes, os caras mais fodões, eles se autodenominavam filhos de deuses, filhos de lendas, né? E aí vai escalando isso. Ele podia ser filho de Ragnar, mas aí já entra o nome, por exemplo, do Fafnir lá, o dragão. Isso aí é tudo para sustentar aquele poder que ele exercia sobre os outros, né? Para aumentar mais ainda a influência dele. A galera faz isso até hoje. Já viram? Sabe com quem você tá falando? Sou filho de deputado tal. É a mesma coisa. Só que na época, dane-se se você era filho de deputado. O cara é filho de Odin. Você vai reclamar? O próprio Ragnar talvez tenha sido um personagem que surgiu assim. A gente tem relatos mais precisos da vida dos filhos dele, né? Do Eric, do Ivar, Bjorn, etc. Muito provavelmente, eles foram atribuídos como filhos de Ragnar por serem personagens fodões da história. Então, assim, o personagem Ragnar, que existe uma dúvida sobre a origem dele, se era verdade ou se era mito, passa a ser um sustentáculo para manter a mitologia em torno desses personagens reais. Então, uma pergunta. Tem algum registro de algum Ragnar importante assim, na história, mesmo depois dessa época? Você sabe? Tem registro de alguns. O problema, um dos grandes problemas de toda essa história, é que Ragnar passa a ser um nome comum a partir dessa época. Então é pois como é. Arthur. É que a partir ali do século 5, 6, começou a surgir um monte de Arthurzinho. Com a Aslog, ele teve 4 filhos, né? Ele teve o Ivar, ou Ivar, o Bjorn, que é o filho que aparece até no Vikings, seriado do History Channel, como filho de outra mulher, que nem é citado, mas ele aparece como filho da Aslog, o Vitserk e o Sigurd, que, como a gente já disse, era um nome comum, só na vida desse Ragnar teve 3 Sigurd. Vocês acabaram de ouvir Winterblot, do Bathory, que é uma banda sueca que ela estreou no heavy metal essa temática viking e é considerada a mãe do viking metal. Continuando a nossa história, depois dos filhos do Ragnar crescerem e ficarem grandinhos e tal, obviamente, como bons vikings, eles começaram a partir em busca de conquistas, né? E aí começaram a conquistar algumas terras próximas ali da região, em particular algumas ilhas que... PV, você com seu finlandês nativo aí, eu vou pedir para pronunciar porque, pelo amor de Deus. Ok. Então, eles conquistam a Zealand, que é a Zelândia mesmo. Para quem perguntava de onde é, porque a Nova Zelândia ela é nova, a Zelândia fica aqui no norte da Europa. Ridgotaland, que é na Suécia. Gotland, que é no norte da Suécia. Não chega a ser bem ao norte da Suécia atual, é o norte da Suécia na época. E Åland, que é uma ilha entre a Suécia e a Finlândia. É a piada óbvia, né? Mas tinha algum Batman em Gotland? É o Batman Viking. A partir do momento que os filhos de Ragnar começam a ter essas conquistas, eles também começam a ter alguns atritos com o próprio Ragnar. É aquela historiazinha, né? Eles começam a ter as conquistas próprias, sair das asas do pai ali, e o Ragnar começa a, de certa forma, invejar eles. Temer que eles no futuro se tornem maior do que o Criador. Ô Douglas, vale lembrar nesse pedaço que a fama é um quesito importante para você entrar no Valhalla. Não é simplesmente fama de, ah, eu sou mesquinho, quero ser mais famoso que o meu filho. Também tem a questão de eu quero ir pro Valhalla, eu não quero ir pro Hel. E dentre os filhos de Ragnar, nessa época se destacava o Ivar, que era, segundo as lendas, o mais inteligente e perspicaz deles. Só que tinha um fato interessante sobre o Ivar. O Ivar entrou para a história conhecido como Ivar Boneless. Só que esse Boneless, existem algumas discussões e contradições durante a história, mas tem algumas narrações de que os guerreiros do Ivar carregavam ele sobre um escudo. Então, sugere-se que ele tenha nascido com algum defeito congênito ou tenha sofrido algum acidente durante a infância e tal, e perdido a mobilidade das pernas. Então imagina, um cara, viking, ou seja, aquele povo totalmente bruto, que não conseguia andar naquela época, no século 9, e que se tornou um dos principais destaques do período. Então o cara era realmente não só um estrategista muito perspicaz, mas como tinha uma personalidade muito forte de conseguir comandar um exército. Sim, sim, e vale frisar aqui um paralelo com o universo de fantasia, né? Possivelmente, não dá para afirmar com certeza, mas ele inspirou a criação do Bran Stark, né? Mas também passa por aquele filtro de lenda, né? Porque naquela época, alguém sem movimento, transformar num líder é muito, muito difícil, né? Mas aí que tá a sacada da coisa, ô cego. No caso do Ivar, essa narrativa toda que eu falei sobre ele ser carregado pelos guerreiros dele em cima do escudo, etc., são narrativas que estão lá nas crônicas saxônicas. Para resolver o conflito com os filhos dele, né, o Ragnar contrata o Einstein Belli, que ele seria o rei do norte da Suécia, na região de Uppsala ali, que ele ia controlar aquela região para protegê-la dos filhos dele. Então ele ia proteger uma região dos próprios filhos. Por isso tudo porque os filhos começaram a pegar o tributo dele, que era de direito do Ragnar, e ficar com o tributo para ele. Né? Com isso, num dos períodos que o Ragnar estava nos Balcãs, saqueando aqui a região dos Balcãs, o Agnar e o Eirik, eles se encontram com Eystein, propõem do Eystein ser rei de todo o reino da Suécia, sob o domínio dos dois irmãos. Né? O rei Eystein volta, falou que tinha que conversar com o conselho de chefes e tal, volta para lá, os conselhos chefes decidem não, que eles têm que defender a terra dos filhos do Ragnar. E com isso, quando eles montam um exército e os dois grupos se enfrentam, né? Mas aí, quando os filhos do Ragnar começam essa guerra contra o Einstein, o Ivar resolve não partir para a batalha. Então, o exército ali do Eirik e do Ragnar acaba sendo bem desfalcado, o que vai levar eles à derrota. Com isso, né, na derrota na batalha, o Ragnar ele morre, né, e o Eirik é capturado. O Einstein, então, ele resolve dar uma compensação pela morte do irmão para o Eirik, ia deixar ele casar com a filha dele e dar uma parte da riqueza de Uppsala para ele. Ele fala que não vá, que com aquela derrota ele não ia conseguir conviver. E a única coisa que ele pede é para escolher o jeito e o horário de morrer. Então ele pede para ser levado em batalha, empalado por lanças sobre o alto do campo de batalha, com todos aqueles mortos, para ser o mais alto entre os mortos. Quando ele está sendo empilhado, vem a parte meio lenda, meio história, diz que ele cantou uma canção, que um cavaleiro ouviu essa canção e levou essa canção que ele cantou até os ouvidos da madrasta dele, da Aslaug. Essa canção, chegando aos ouvidos dela, ela conta para os irmãos, para os meio-irmãos, né, do Eirik, e eles juram vingança contra o Einstein. Quem são esses meio-irmãos? São os filhos da Aslaug, né, o Ivar, o Bjorn, o Witzer e o Sigurd. E aí começam as discrepâncias, né? É, algumas lendas contam que a própria Aslaug liderou seus filhos em batalha contra o Einstein, e outros falam que o Ivar, meio reticente ali pela morte dos irmãos e por não ter participado da batalha anterior, ele bate de frente contra o Einstein, derrotando ele em batalha. O Ragnar fica sabendo que Eirik e Ragnar tinham morrido e que seus filhos tinham partido em batalha contra o Einstein sem a presença dele, né? O Ragnar estava saqueando, aconteceu a bagunça toda, dois filhos morreram, os outros filhos foram em busca de vingança e, tipo, nem se preocuparam em contar pro pai. Com isso, né, com essa disputa de poder com os filhos dele, ele decide ir pra Inglaterra. A gente volta lá naquela história de fama, Valhalla e blá blá blá. Novamente, depois dessa batalha dos filhos do Ragnar contra o Sigurd, ele fica meio com invejinha dos filhos dele, pela fama crescente e tal, e resolve partir para a Inglaterra em busca de conquistas, em busca de elevar o nome dele. E para ir para a Inglaterra, ele comprou dois Knorrs, que eram navios de cargas grandes. Com isso, ele desconsiderou os conselhos da Aslaug, a esposa dele, que era melhor comprar vários navios longos, né, que era um navio de guerra viking, e foi para a Inglaterra com dois Knorrs. Chegando lá, ele chegou com 500 soldados dele intacto na praia, mas os navios naufragaram na praia. Ninguém morreu, mas eles não tinham como voltar mais. Blow the horn and praise the highest one who brings the door. Acabamos de ouvir Valhalla, do Blade Guardian. Música que tem tudo a ver com o assunto, né? Exatamente. Valhalla. Voltando para nossa história. Na Inglaterra, na região norte para centro da Inglaterra ali, que na época se chamava Northúmbria, reinava o rei Eil. E foi esse cara que o Ragnar encontrou quando aportou em terras inglesas. Dessa história aqui para frente, né? A gente tem o registro histórico completo nas crônicas saxônicas. Do Bernard Cornwell. E aí fica mais fácil para a gente entender. Lembrando que as crônicas saxônicas são a principal referência histórica segundo o cego. E a gente não está falando das crônicas anglo-saxônicas, e sim a série de livros do Bernard Cornwell. Claro. Ele escreveu, aconteceu. O Ragnar chega na Northúmbria, e lá na Northúmbria, obviamente, né, começa aquela série de saques, o modus operandi viking, né? Invadir mosteiro, roubar a riqueza, invadir vila, estuprar um monte e queimar a plantação. E isso não deixou as pessoas lá muito felizes, não. Aí o rei ele junta, né, contra o Ragnar, né? Ele junta um exército e parte pra cima. Nessa batalha, o exército de Ragnar perde e ele é capturado. Vale usar agora uma parte da lenda, que diz que ele foi vestindo a camisa que a Oslog deu para ele, e com isso ele foi atingido no braço duas vezes e não sofreu ferimento durante a batalha. E isso chamou a atenção do rei, do Eil, né? E é quando ele resolve dar uma punição exemplar para ele. Lembra que a gente falou do Siegfried e da lenda dele ser mergulhado em sangue, que não poderia ser ferido? É mais ou menos o conceito aqui. Poderia ser... Essa camisa descreve que é uma camisa de pano ou alguma coisa assim? Eu acho que era de couro, se eu não me engano. Mas a questão lendária aqui, cego, do que a própria constituição do material, alguma tecnologia que eles têm inventado... Não era mithril. Não era mithril. Algumas vezes eles só cortam uma parte e aí vira uma lenda, sabe? Se fosse uma camisa de malha. Mas o importante aí é também lembrar aquilo que o cego falou muito, que a galera, como ele, isso ajuda a criar a lenda, né? Então, ele já era filho de não sei quem, ele não pode ser ferido e tal. Isso tudo vai ajudando a elevar o nome dele, né? Aí, por exemplo, ele tá com a... Nem sei se isso existia na época, acho que não, uma cota de malha. E a cota de malha consegue segurar o golpe, a lenda aumenta. Mas já era conhecido esse tipo de tecnologia na época. Eles já trabalhavam aço, já usavam não só cotas de malha. Os ingleses trabalhavam aço, os vikings não conheciam aço, só conheciam ferro. Eu acho que eles não conseguiam fazer cota de malha, não. Sim, mas os ingleses já conseguiam, os ingleses já conheciam. E não só usavam cotas de malha, mas como é mais ou menos nessa época que surgiu os full plates. Para, segundo os relatos, o rei Eil ficar impressionado, não seria nada sobrenatural, entende? É verdade. E outra coisa, os vikings já conheciam a cota de malha roubada, né? Eles não sabiam fazer, mas eles roubavam. Eles não sabiam fazer muita coisa, né? Fora roubar. Pilhar eles sabiam isso, fazer muito bem. Mais duas coisas. Roubar, pilhar, destruir. Voltando ao assunto aqui. Então, o rei Eil resolve punir o Ragnar, né? Ele vai torturar o Ragnar e joga ele num poço de cobras. E diz que as cobras ficavam se afastando do Ragnar. Então, o rei ficou, pô, o ferro não fere ele. E nem as cobras estão querendo ferir ele. Nisso, ele despiu ele de toda a roupa que ele tinha e jogou no poço de cobra e aí, morte do Ragnar, né? Ragnar, calças arriadas envolvendo cobras novamente. Pois é. E isso é muito, muito comprometedor. É o Ragnar da piada pronta, né? Isso tem a ver com a morte daquela cobra lá no começo ou não? Tá, aí uma pergunta que eu não sei te dizer. Eu não tenho a mínima ideia, mas é interessante que a história do Ragnar começa com uma cobra. O Sigurd, o filho dele, era conhecido como Sigurd Snake in the Eye. E lá no final... acaba com uma cobra. A gente pode fazer um paralelo ali com o mito de Ouroboro. Eu não tenho a mínima ideia de como pronuncia isso. Mas é um dos mitos de criação nórdica, que é aquela cobra infinita que morde o próprio rabo. Conhecido como a serpente de Midgar. Exatamente. Então, assim, muito provavelmente, esse fato da história dele estar começando com cobras e terminando também é simbólico. Nesse tempo, os filhos de Ragnar ficam sabendo da morte dele, né, e resolvem ir enfrentar o Eil. E aí começa novamente a história do Ivar. Os filhos resolvem enfrentar o Eil, menos o Ivar, de novo. O cara era esperto, né? O cara era sagaz. Ou então, pela dificuldade de locomoção, ele chegava tarde. Ou ele era só um grandíssimo filho da puta mesmo, né? Mas segundo a lenda, eles chegaram na Inglaterra, foram entrar em batalha com Eil, e o Ivar queria negociar. Queria negociar com ele uma porção de terras, blá blá blá. Os outros filhos não concordam e saem pra batalha. O Ivar fica à parte, os outros filhos são derrotados, voltam pra Dinamarca, menos o Ivar. Ele estabelece uma colônia ali na Inglaterra, numa região que hoje fica a cidade de York. Segundo as lendas, York foi fundada nesse período pelo Ivar. Vale frisar também que a fundação de York tem uma lenda à parte, né, sobre o Ivar. Que ele negociou com o rei Eil e ele falou assim, que eu não posso voltar para os meus irmãos sem ter dominado nada. Então ele pega uma carcaça de um boi e fala assim, vai ser minha toda essa parte que eu consegui cobrir com essa carcaça. O rei já pensou, ah, não vale nada, uma carcaça de um boi não cobre muita coisa. E aí ele fez uma cidade fortificada que virou York. Mais uma vez fazendo um paralelo com o livro do George Martin, York, quando alguém faz o paralelo do livro dele com a Guerra das Duas Rosas, seria os Stark, né? Novamente, o Ivar como um Stark no Game of Thrones. Os filhos do Ragnar voltaram para Dinamarca e o Ivar ficou ali então na Inglaterra, num domínio que corresponde mais ou menos à região ali de York. Só que chegou um ponto que o Ivar percebeu que o domínio e a força do Eil estava diminuindo. E ele manda mensageiros para Dinamarca falando, olha, chegou a nossa hora aqui, o cara não tá tão com a pica grossa assim igual ele tava, não. E os outros filhos do Ragnar voltam para Inglaterra. Nisso dá para ver, né? O Ivar era o pilha errado da galera. Cara, totalmente, porque isso é só o início da conversa. Não, ele faz isso no começo, ele rouba o tributo do pai, ele era o pilha errada. Mas também tem uma mudança de mentalidade aí, né? Acontece que os vikings agora, eles começam a ocupar a Inglaterra. Eles querem ir pra Inglaterra e ficar lá. Eles já não estão com aquela mentalidade de simplesmente saquear e voltar. Eles vêm principalmente a Anglo-Ocidental. Oriental, Anglo-Oriental, que era um país mais melhor para plantio. E mais amistosos, né? Porque os anglos, eles são saxões, né? Então eles são descendentes de nórdicos. Não são igual os ingleses, descendentes de bretões, de galeses ou escoceses. E aí eles começam a ver essa possibilidade de ficar de vez na Inglaterra e realmente expandir o território. Naquela série do History, Vikings, por sinal, uma série bem interessante, a gente começa a reparar certa preocupação disso no personagem principal, no Ragnar. Ele é o ponto ali na série que começa, quando eles começam as invasões, ele fala pros outros Jarls ali e tal, olha, talvez seja mais interessante a gente tentar aqui pegar o nosso cantinho e blá blá blá. Uma mentalidade muito, vamos dizer, de camponês. Porque os vikings, os nórdicos de forma geral, eram um povo camponês. Eles iam para batalhas, etc., mas eles voltavam para casa e começavam a cuidar da lavoura. E as terras inglesas eram muito melhores do que as terras ali do norte da Dinamarca, da Noruega, etc. E outro negócio, né? O clima na Inglaterra é muito mais favorável a qualquer cultivo do que o clima aqui no norte da Europa. Aqui no norte da Europa você tem neve durante 6 meses, não tem luz, então não cresce plantação. Durante os outros 3 meses, 6 meses, 3 eles saíam para batalhar em algum lugar, então eles plantavam no começo, saíam para batalhar e colhiam na volta. E tinha que colher o suficiente para o inverno inteiro, de meio ano, né? Então a vida na Inglaterra era muito mais fácil. Mas aí o Ivar, pela errada, começa a fazer o agente duplo ali na história. Quando o rei Eil reparou que os outros filhos do Ragnar tinham portado na Inglaterra, lógico, ele montou o exército, ficou reticente e, pô, vamos expulsar esses caras daqui. O Aiva chegou e já tinha estabelecido alguma relação com ele, né? Pelos fatos passados aí. Chegou no ouvido dele e começou a mandar a larga, né? Ah, isso não é nada não, vamos negociar com eles só querem um pouquinho de ouro aí e tal, a gente consegue mandar eles embora. Vale frisar também que pelo histórico do Aiva não ter querido batalhar, de ter conseguido expulsar os irmãos, ter negociado com o Ale tinha confiança nele de que ele não estava mentindo, hora nenhuma. Exatamente, existia uma relação ali entre os dois. Mas é um pouco de inocência, né? Assim, são os irmãos, cara. Mas aí que tá, nesse período, não eram só os vikings que tinham essa relação conturbada entre irmãos, pai, filho, etc. Na própria Inglaterra, isso era muito comum, a traição entre irmãos, eles brigarem por trono, etc. Então, pro Eil, não era nada estranho do Ivar estar indo contra os irmãos dele, em benefício próprio. Sim, isso era comum nesse período medieval mesmo, principalmente na parte da nobreza, porque o importante era o filho mais velho. O do meio ainda casava com a mulher importante, o mais novo era padre, quer dizer, a galera tinha que brigava com o irmão para poder virar rei no lugar do irmão mais velho e tal, era uma confusão. Mas ao mesmo tempo tinha aquela ligação sanguínea, né? De que o meu sangue tem que se manter. É, exatamente, o meu sangue tem que se manter, não do meu irmão. Não, mas se depender do poder ir pra outra família ou ficar na minha, o favorecimento era pra mim. Não, aí que tá, é mais ou menos essa discussão que a gente tá levantando, cego. Ah, o conceito que a gente tem de família hoje é muito diferente. Um irmão, naquela época, era um rival. Ele não era parte da sua família. Parte da sua família eram seus filhos. E se o seu irmão tá melhor que você, quer dizer que seu irmão tá agradando mais aos deuses e vai entrar no Valhalla e você vai ficar pra trás. Mas de qualquer forma, o Aiva começou a fazer essa questão de agente duplo, de chegava lá pro Eil e falava com ele que não tinha nada, que eles conseguiam negociar e tal. E ao mesmo tempo, chegava lá pros irmãos dele, olha, ele tá fraco aqui, vamos mobilizar a tropa nesses pontos. Bom lembrar também que nesse período já tinham ingleses que tinham jurado lealdade ao Ivar. Exatamente, ele já estava estabelecido ali naquelas terras. Os irmãos Lothbrok ali começam a ganhar força dentro da Inglaterra, começam a avançar, e quando o Eil finalmente acorda e vê que o Ivar estava fazendo esse jogo duplo, já era tarde demais. Eles entram em batalha e o Eil é derrotado. Ele fez um papel muito foda, né? Porque se os irmãos falhassem antes, né, da vitória já tá iminente, ele provavelmente escaparia. Sim, ele foi um grandíssimo filho da puta. Cara, sem amor. É um ponto interessante da gente voltar lá pro paralelo com a série do George Martin, né? Que você não sabia ainda, mas o grande vilão da história é o Bran, né? Pois é. Isso só não foi escrito ainda, mas o grande vilão da história ali é o Bran. Com o Eil derrotado, né? Eles lembram da tortura que o pai passou nas mãos do Eil e resolve torturar o Eil. E deram a tortura exemplar para ele. Amarraram ele num tronco, cortaram a pele das costas toda, arrancaram a pele fora, separaram com uma espada as costelas da coluna e deixaram com mão à mostra. É o chamado Blood Eagle. A gente pode ver essa execução também lá na série Vikings, do History, que é muito bem encenado. É, eu ainda não cheguei nessa parte, não. Spoiler! Mas eu não ligo. É só um pulmão. É só um pulmão. Ou dois, né? Depende, tem jogador de futebol aí que só tem um, né? Tem dois com a rival. Bom, com isso, né, com a morte do Eil, os filhos do Ragnar voltam pra Dinamarca. Menos um, adivinha quem? Que ficou como senhor num grande pedaço da Inglaterra. O Aiva vira rei da Nortúmbria. E ele fez dois irmãos bastardos dele vencerem o rei Edmundo, do reino mais ao sul da Nortúmbria, mas ainda não era a Mércia, era um outro reino. Era Anglia Oriental. Anglia Oriental, né? E exatamente, eles depuseram o rei Edmundo, que depois virou, foi canonizado, porque ele já era cristão, enfrentou pagão e tal. Virou santo rei de mundo. Mas naquela época todo mundo virava santo, né? Era só morrer. Esse rei da Anglia Oriental ali, o Edmundo, ele era muito religioso e era devoto de São Sebastião, que foi um santo que, segundo a lenda, a mitologia cristã aí, recebeu diversas flechadas e simplesmente não morria. Era um santo guerreiro. Aí os vikings tiveram uma ideia brilhante, né? Como era costume deles. Acharam que era uma boa ideia pendurar o Edmundo numa árvore e testar pra ver se o mito era verdade. É, eles tinham muito isso, né? Fazer a zombaria com as crenças cristãs. Eles sempre testavam as lendas cristãs. Né? Fora que é um jeito criativo de matar um rei, né? É divertido, né? É muito divertido você ficar pendurado numa árvore com um monte de viking testando tirol. Não. É divertido você ser o viking. Cara, sempre é divertido você ser o viking. Enquanto o Ivar tava na Nortúmbria com os irmãos bastardos dele dominando a Anglia Oriental, os outros irmãos voltam para Dinamarca e todos os irmãos fazem a divisão do antigo reino do Ragnar, né? Então, o Bjorn fica com Uppsala e a Suécia Central, o Sigurd, filho do Ragnar, fica com a Zelândia, Escânia, Halland e o Fjord de Oslo, e fica até com um pedaço da França e grande parte da Noruega. Hvitserk teve Ridgotalang e Vendland, que é uma parte bem mais a leste, né? Enquanto isso, o Sigurd casa com a filha do Eil, tem um filho chamado Knut, que perde o Fjord de Oslo dos seus domínios. E com isso acaba o conto dos filhos do Ragnar, né? Children die out and hurt is for one beer. Vocês escutaram Killers in the North Darkrai. Essa foi toda a história do Ragnar, dos filhos dele, das esposas e de cobras. Muitas cobras. Muitas. Mais do que a gente gosta. Mas a gente tem que levantar todos esses fatos e tentar fazer um paralelo ali do que foi real e do que é apenas um mito. Espero que a parte das cobras seja um mito. Eu queria que o dragão fosse real. Ia ser tão legal. Mas... É difícil, né, separar, porque além de você ter basicamente uma única fonte histórica que historiadores nunca consideram como confiável, você tem um pouco de citação também nas crônicas anglo-saxônicas e nas sagas islandesas, então são as únicas referências ao Ragnar. O que a gente pode separar é, os dragões foi a parte fictícia, né? E a gente sabe que os filhos, sim, né? Os filhos existiram, mas ninguém, não fizeram teste de paternidade. DNA do ratinho. A gente não tem nem a noção de se eles eram irmãos, não eram irmãos. Se o próprio Ragnar é um personagem que de fato existiu, porque isso é uma possibilidade. Os registros da época são escassos o bastante pra gente cogitar a existência de um personagem Ragnar que provavelmente não fez tudo isso. Provavelmente não, principalmente a parte ali de cobra pra cá, cobra pra lá, etc. Ele podia ser só um líder, né? Um Jarl grande lá, que teve as terras divididas. Exatamente. E uma das possibilidades históricas que muitos levantam é que a história do Ragnar, ou pelo menos grande parte dela, é baseada na história de alguns reis, de alguns Jarls noruegueses, suecos e dinamarqueses, que simplesmente pegaram aquilo ali tudo e transformaram num personagem só, num personagem mítico.